10, Piraí, faz um base direto e atrasou 44 Pagode. Dael Ledo, a morte da saída, 5144, transponder 19.35, a frequência do controle, copiou, tá 3155. Base de Glasgow, curva direita, 3155, contém jogamento correto, chame pronto para o chassi. É, curva direita, agora o pronto chamará no 0153155. Vai chamar a torre 295, Juliette, Tango Lu. Não, Papá Tango, Juliette, Tango Lu. Afirma, torre, Juliette, Tango Lu, na estabilizada, visual com campo. Gente, aguardando autorização de pouso, Juliette, Tango Lu. Golou. Juliette, 6227, confirmando 6227, decolado 01, controle 1993. 1935, chegar 6227. Estamos no Lu, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 170 graus, 1-1 nós, ajuste de altímetro no 0-8. Vento, Juliette, que está no galão. Autorizado Guarulhos, nível 360, via peso no 1-0, segue conforme rota, saída da EO, lei da Mótima. Decolagem pista no 0, curva direita, transponde 5407, controle Salvador, 1-1-9, decimal 3-5. 360 está autorizado via Apesolu 1-0 até Piraí, Piraí direto Tombade, Apesolu 44, Pagode. Dael Leda Motiva, pistão 1-0, primeira curva direita, 5407, o transponder, 119-35, controle após. Juliette 355, está agarrando, correto, pronto. Quanto a temperatura 2,5 graus. Ou vai ser 1,5 graus. Tango Juliette, Tango Zulu, solo ao 05, libere próxima direita, solo em 121.1. Voador 03155. Prossiga. Ok, então a checagem da nossa rota, por gentileza, poderia dar uma confirmada. E Upper Zulu, Piraí, Umbade, Upper Zulu 44. Upper Zulu 0, Piraí, DCT Umbade, Upper Zulu 44 até Tagog. E confirmado, obrigado. Solo, direto de Lula, autorizado até o parte 3 via Kilo, Juliette Tangulo. Tangulo. Solo, BIA 304, Tocha Neto, boa tarde. A Lima, nível 340, via Pêndulo 20. Saída Momo, transição Nenim. Decolagem Piscina 0, curva à esquerda. Transponder 5421, controle Salvador 119.35. 7, da Victor 340, para o meio, 314, Oceanar, Petrolina, Pêndulo 20, Momo, Momo Nenim, decolador 0, curva à esquerda. 5421-1935. Momo, transição Nenim. Afirma, Momo Nenim. 160 graus, 1-1 nós, ajuste de altímetro, 1-0-1-8. 7, 2, posição no 0, no 0, 1-1-8, no ajuste, é o 9-1-8. Oi, Salvador, é o Papatango Eco Kilo Índia. Eco Kilo Índia, Papatango Eco Kilo Índia, mantenha presente proa, reporte interceptando o eixo da pista, o eixo de aproximação da pista 1-7. Mantenha proa, reportará interceptando o eixo da 1-7, o Eco Kilo Índia. Azul 6918, forma o tráfego à sua esquerda, posição de 9 horas, em direção à final da 1-7, afastado 5 milhas, não interfere com a aproximação para 1-0. Gente, azul 6918. Autorizado, chame táxi, está 3-1-5-5. Está 3-1-5-5, está autorizado para o chibex, será mais para a idade. Pushback, acionamento azul 4-1-1-8, posição de número 3-3. Confirme o parte, por gentileza. Sagar Aerostar, parte auxiliar, Sagar Aerostar. É com o filme índio autorizado, sinal da 1-7. Reporte na vertical do heliponto da RMA. Reporte na vertical do heliponto da RMA, ué. Em Salvador, o Papa Romeu, céu direto terra, no momento no través da Lagoa de Sua Sul, mantendo a prova do farol de Sapuã, mantendo 107. Hotel Juliette Serra, visual com aeronave da Azul, curta da 1-0. Visual, senhor. Gente, está presente, autorizado o cruzamento do eixo de aproximação da 1-0, informe visual com tráfego de pequeno porte, Papa Alfa 3-2, em direção final da 1-7, 1-1000 pés. Comparar visual com a aeronave Papa Alfa 3-2, ao estar no visual do momento, e a retaguarda da outra aeronave está pulando 1-0, está autorizado o cruzamento do eixo da 1-0, hotel Juliette Serra. Afirmo, vai prosseguir como número 2, sinal da 1-7, hotel Juliette Serra. Número 2, sinal da 1-7, hotel Juliette Serra. Papatango Eco Kilo Índia, na escuta? Na escuta, Eco Kilo Índia. Visual com o helicóptero cruzando o eixo de aproximação da 1-0. É um Alfa Sierra 65. Não tem visual, mas com aproximação atento ao Eco Kilo Índia. Fique atento ao helicóptero, mantendo 500 pés, cruzando o eixo de aproximação da pista 1-0. Fique atento ao Eco Kilo Índia. Azul 6918, solo 09, direito no 21, 1 no solo. Direito a 21, azul 6918. Azul 6918. visual, final 1-7, Pé 6. Eco Kilo Índia, autorizado pouso pistão 1-7. O vento é 1-60 graus, 1-1 nós, o ajuste do altímetro no 0-8. Doutor Juliette CA no visual com a aeronave efetuando, confirmando final, curta final da 1-7. Afirmativo, senhor. Gente, voe em direção ao heliponto da RMAR e mantém esperas na vertical do heliponto, tem uma aeronave aproximando pistão 1-0, sem separação para os dois pousos pistão 1-7. Aguardará a vertical da RMAR e aguardará o céu de leção. Doutor Juliette CA, mantenha a vertical da RMAR. Salvador, azul 279, no início de Bere, próximo à direita, hangar da aerostal, estacionar para caixa ali. Então, Juliette Serra, mantém a vertical da RMAR, informe visual com ATR da Azul, 4 milhas, 4090. Informará visual com ATR, está mantendo a vertical da RMAR. Certo. Azul 2791 na escuta da torre. Na escuta 2791. Azul 2791, autorizado pouso pistão no 0, vento é 160 graus, 1-1 nós, ajuste do altímetro no 0-8, à sua esquerda, helicóptero mantendo 500 pés, terceira milha da final da 1-7, não interfere com a aproximação para 1-0. Ciente, autorizado pouso com 1018, monitorando o helicóptero à esquerda, aproximação 2791. Hoje, Lege, porta 3, as numerais 8. Final da 1-0, mantém a vertical da RMAR. Tá mantendo a vertical da RMAR. Senhor Juliette Serra, visual com a TR da TIP da Azul. Visual, senhor. Certo. Torre Boa 4-1-8, na sua escuta, ponto de espera 1-0. Azul 4-1-8, mantém o ponto de espera da 1-0. Mantém 4-1-8. Dirigiu, chame na saída do PAT 3. Doutor Juliette Serra, autorizado final da 1-7. Aguardando a autorização de pouso. Autorizada final da 1-7, aguardará a autorização de pouso. Doutor Juliette Serra, está embaixado também. Oceaner 6355. Sim, sim. O fiscal de pátio esteve aqui na aeronave mais cedo, agora que a gente precisa. A gente está com dificuldade de entrar em contato com ele. Você consegue arrumar alguém para tirar o finger para a gente, por favor? Afirmo, só em chance, será condenado. Obrigado. 0 graus 1-0 nós, o ajuste do altímetro 1-0-8. Hotel Juliette Serra. Deixando a 63 no 4. Guardando. Mantém 4-1-8. 2791, solo Zulu 5, libere próxima direita, 1211. Passa direito, 211, 2791. Telemetria 355 já foi coordenado. 3155, mantenha o ponto esperado 1-0. 91 no livrando da Eco. Alô 2791, Alfa Kilo Pat 3, atenta ao sinalizador. Alfa Kilo Pat 3, o 2791. O Paulo Chané 6355 na posição 02, pronto para pushback esse momento. O Chané 6355, aguarde. Positivo, aguardando 6355. 55, aguarde, agradeço a coordenação. Afirma, autorizado até a Lima, Mike, Quebec, chame na Quebec a torre para o cruzamento. Hotel Juliette Serra, táxi até bate 4, estacionar frequência livre. Certo. 418, decolada 17, controle 11935. 1935, boa tarde. Boa tarde. Alinhar e manter pistão zero. Alima tem 3155. Oscar Papagolf? Oscar Papagolf, prossiga. Interceptando o localizador, vai reportar para o cancelamento. Então você. Sente reporte para o cancelamento, Oscar Papagolf. Para push do Oceaner 6314. 5. Autorizado, reautorizado, alinhar e decolar pistão 10. Vento é 170 graus, 10 nós, o ajuste do altímetro 0018. Livre decolagem 2830. Informação vista, autorizado Guararapes, nível 370, via peso Luno 7. Saída Pulca, Jamo Aracaju. Decolagem Pistão 0, curva à esquerda. Transponder 5437. Controle Salvador 1, 19.35. Entra vista, o Luno 60, autorizado nível 370, para Recife. A peso Luno 7, decola Pista 10, curva à esquerda. Pulca, Jamo, Aru. Transponder 5437, controle 1935, voo 1620. Voo 1620, cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento. Chama a ganhar, voo 1620. Voo 1097, alinhar e manter o pistão 10. Alinhar e manter o 10, no estacionamento. Gente. 3155, aos 19, controle de saída 1935. 1935, 1097, reautorizado, alinhar e decolar, pistão 0, vento é 170 graus, 10 nós, ajuste de altímetro 10 18. Alinha, decola, gol, 1097. Aprovada até o ponto de espera da pista 0, direita via Índia, ponto de espera todos, 1-1-8-2, 4-9-5, pendinho 1-0-9. Autorizado o táxi para o ponto de espera da 1-0. Oceanair 6-3-5. Volo 0-9-7, decolado aos 2-2, controle 1-1-9-35. 0-9-3-5, boa. Papatango, Oscar, Papagos, confirma parte 5. A próxima direita, estacionado, bom dia. Papal, Tânio, Palmo, Charlie, confirme o parte, a pista Grecola. Fala de ambos, está no parte da Aerostar. Aguarde qualquer hotel, uniforme de Aguardando. Para o táxi, o Xané 63168 a bordo, 3 horas e 5, seu terno, Salvador. Xané 63168, táxi aprovado até o ponto de espera da piscina 0, via parte 1 e táxi em Índia. Ponto de espera todo, 1-1-8-2-4-9-5, tem legal no 0-9. Uno, ponto de espera 18-1, Xané 63168. 1895. 1905. São 10, pronto. Firme. Boa tarde, Oceané 635, no ponto de espera da 10, pronto. Oceané 6355, autorizado a alinhar e manter pistão 0. A linha é de manter, 6355, obrigado. Confirmando, Oceané 6355, reautorizado, alinhar e decolar, 1-0, vento é 170 graus, 1-0-9, e o ajuste de altímetro 1-0-9. Autorizado, alinha e decola, 3145, autorizado Galeão, nível 360, via P9857 até Moço, saída da El, Leda e Irume. Decolagem pista 0, curva à direita. Transponder 5457, controle Salvador, 119.35. Está visando a coronave da companhia, 318, na terceira. Afirmo, após o mesmo, ali mantém pista 0, 63, 64. Estacionamento. O 4, 5, 7, chama lá. Hotel uniforme Charlie, copia? Salvador, siga. Autorizado Salvador, Terra Bravo, Romeu Juliette, nível 430, via Pesilu 44, saída da El Leda após Boa Vitória. Decolagem pista no 7 com a direita. Transponder 5426, controle Salvador, 119.35. Da El Leda, que mais? Vitória. Da El Leda, Vitória. Sim, está autorizado Rio de Janeiro 430, Norte Zulu 44, da El Leda, Vitória. Decola da 197 com curva direita, vai acionar 5426, controle 119.35, até no comentário. Cotejamento correto, já postou informação de PLB? Negativo, aguardando passageiros ainda. Gente, informe o PLB para a torre e chame a mesa para acionamento em 118.95, que é agora no 08, até o uniforme já. Na 018, 1808-95, com o Maria PLB. Pegou muito boa tarde, eu vou no 69. Estou chamando o controle 11935, obrigado, senhor. Estou chegando a 311, vou decolar que está 10, vento é 170 graus, 10 nós, o ajuste de altímetro 10, 18. A aeronave decolou a frente da companhia, está tudo sendo divergente. Livre decolagem de 10, Xanera 63, 14. Confirma o portão? 4. 4, copiado. Papá, Lima, Palco, Salve, Salvador. Uno, meia, zero, Ilhéus. Coral. Chileme 314, decolado aos 28, controle 119, decimal 35. 119, 35, 6314. Autorizado, vai apontar para o parque, vou no 620. Victor. Boa tarde, Delta 3835 com a informação, Victor. Solicito 360 a Confim. Já Confim, já autorizado 360, preparado ela, só um minuto, preparado. Nossa escolha. O ajuste deu altímetro no 018. Pouso autorizado 4206. Por gentileza, só para informação, essa base de nuvem que está aproximadamente na sua altura, ela está quantas milhas afastada da cabeceira? Ah, nós estamos passando agora 5 milhas do ILS. 3.3 da cabeceira. Boa tarde, contaram pontos ou contrato na final. Ciente, voo 1620, mantém ponto de espera da 90. Mantém ponto de espera da 90. Peixe que conforme. Decola da 10, curva direita no perfil da Dael, Leda, Mótila. 5425, transponder, 119.35, controle. Alô. Comando rota, salve Zulu 1-0, até composição? Por base. Ok, 360 autorizado para Confins, salve Zulu 1-0, até por base, então salve Zulu 1-6. Vai ao Leda Mótiva, 5425 no transponder, controle 119.35, pronto para pushback treinamento. Portão número base. 5425, transponder. Conforme 5425. Privado 1-9, champion do ataque. Boa na 6-0. Você me quis chamar o sol? Tente, está autorizado para Ilhéus, nível inicial 080, via Golf 677. Decola da 17, curva direita na Coral. Coral modifica, visual 085. 0277 transponder, 1935 controle. Autorizado decolagem pistão 1-0, vento 160 graus 1-0 nós e ajuste de altímetro 1-0 no 8. Autorizado decolagem do 1620. Decolado aos 39, chame o controle 119, decimal 35. 1935, 620. Salvador, 3835 com 135 a bordo, autonomia 3 horas e 11, alterna Guarulhos, solicita o táxi. 135 a bordo? Afirmativo. Bate 1 no índio, ponte espera, 1895, ajuste 1018, tem uma boa viagem, tá? 3835. Bate índio, 1895, obrigado, bom trabalho, tá? 3835. Alfa-Romeo 31 no 45 no 04, pushback acionamento. Alfa-Romeo 31 45, coordenando com a equipe de solo, após a passagem do Airbus da companhia Retaguarda, iniciando 4 chamando para o ataque. De passagem do Airbus, está ali que chama ataque, 31 45. Salvador, boa tarde, ao CEO 3835, ponto espera da 10, pronto. Tá 3835, ali ele mantém isso no 10. Ali mantém no 10, tá 3835. Autorizado o táxi até o ponto de espera da Oscar, porte para. Pronto para o ingresso. Cortar para o ingresso, Juliette. Autorizada a decolagem que estou no zero, vento é 160 graus no zero nós, hoje estou altímetro no zero nós. Autorizada a decolagem, pistão no zero, no zero nós, está 3835. Turbo no 169, pushback, acionamento, posição 8. Autorizado, chame táxi. Chamando táxi. Oi, vai ver o ponto zero, novembro? Fala, meu foco só é zero, novembro, possível. Ok, tá aqui uma mira pra passagem externa. Autoriza uma base pela direita, 17. Solicite cancelamento, foco trot, zero, novembro. Presente. Gente, informo que a retaguarda, posicionamento de 8 milhas a retaguarda, existe um Boeing da Gol que prossegue final ILS. Após o cancelamento, perderá a prioridade e seguirá como número 2. Não, é que eu faço aqui uma base curtíssima, se for permitir. Como sempre a gente faz. Gente, põe nossa, para essa hora, mas está agora 6 milhas afastada da sua aeronave. Não, não, eu faria se eu me autorizasse uma base curta para 17, como a gente sempre faz. Mas está... Para pousar sempre não tem prioridade não, eu continuo na 10 então. Gente, mantenha a aproximação para o 10. Juliette Serratango, mantenha o ponto de espera da Oscar. Tá 3835, decolado 245, controle 1935. 1935, tá 3835, boa tarde. Papá Romeu, Fox Trot Serra November, Autorizado pouso pistão 90, vem até 160-099 e o ajuste de altímetro no 08. Valeu, pouso pistão 10, 090. Ground direction on Row 6919. Information vehicle, request at level 340, continue ride to cost. Information vehicle, correct, ride to cost. Ride to cost. Campinas, clear flight level 340 via 0010 until Fubaz, then after 016 and then expire. Depart from 1A10 after departure right turn, dial departures and flight later, then multiple position. Squawk 5477, elevator approach frequency 119.35. Até 160.099, ajuste de altímetro na 08. 18.90, autorizado, pouso Gol 869. Salvador Boa, 3192, ajustando a aeronave da Gol, pronto. Corrigindo só o 3145. Confirmando a aeronave, chamou a torre? Já 3145, ponte espera no zero, pronto, ajustando a aeronave da Gol. Sexta 3145, mantém a ponte espera da 90. Mantendo. Simon 9, clear for Campinas, flight level 340 via Tuzulu 10, Fubaz, Tuzulu 16, flight plan approved. Departure from runway 10, turn right after departure, dial leader, motiva departure, squawk 5477, Salvador Control 119.35, Azul 6919. Azul 119, with back to correct, on the right to push back to correct. I report pushing sun up at position 2, Azul 6919. Top 7 November, mantém a atividade Juliette após o voo, ingresse e contagem constante, chama novamente na Lima. Seguinte, mantendo a atividade Juliette após o voo, chama antes da Lima, Fox. Serra Lima. Torre, a Papa Papa, Tome, Fome, Sali, no andar da Aerostar com 4 após para acionamento. Até o informe Charlie, autorizado acionamento, aguarde para iniciar o táxi. Parei para o táxi, até o informe Charlie. Desce até e mantém a captura na 7. 869, solo 51, solo 1, 2, 1, décima 1. 2, 1, obrigado, boa noite, 69. Alô, Salvador, boa tarde, boa noite, 69, Librou. 869, Alfa Juliette, companhia dúvida. Alfa Juliette, minha dúvida, boa noite, 69. Oficial, Vende Lima, Mike, né, Quebec, chame a torre novamente, 295, para o cruzamento. Oficial Novembro, Lima Mike Quebec, 295, ponto espera para o cruzamento. Tá, Lima, entra 3, 1, 4, 5. Zona 45, agilizando o táxi até o alinhamento, completo alinhamento de Cono 0, informa o tráfego 2, cuja exposição do 1. 7, 3, zona 4. Já está pronto. 7, já está, vou manter a cabeceira no 7. Zona 90. Autoriza, confirmando, tá 2190, solo 53, próximo à direita no 211 no solo. Direito no 211, bom trabalho. Torre o funcionamento do cruzamento. Fox Sierra November, mantenha a Quebec e aguarde para o cruzamento. Quebec para o cruzamento. Solo, eu tô 3190, livrando. 290, taxi via Alfa, tenho ponte, chance para a Juliette. Santos Juliette, vai reportar, está 3090. 09. Ali, deixa. Oi, Gono 69, 090. Matei, posso esperar Gono 0, Gono 69. Matei. Papatango, Juliette, Serra Tango, autorizado a decolagem da 97, vento é 170 graus 09 nós, ajustando 09. Oi, boa tarde, Papatango, Vitor Teletel, estabilizado em LS. Vitor Teletel, continue a aproximação, guarde autorização de porto. Valeu, tchau, tchau. Tango Victor, Charlie Atan, forma o tráfego de pequeno porte, Charlie 1, 310, iniciando a rolagem pistão 97, não vai interferir com a aproximação para o 90. Aceite, Charlie, hotel. Torre, o Papa Papa, Pele, Palme Charlie, está pronto para o táxi, 4 a voz, andar da aeroestrada, João com a aeronave, para cruzar a pista. Aceite, mantém a posição, uniforme, o hotel, uniforme Charlie. Quero posição. Novo CDF, Solstão 5, tá 3, 2, 9, 0. 7 Serra Tango, decolado aos 5,6, controle 1, 1935. Tango. Forte Serra Novembro, pode... Forte Serra Novembro, autorizado cruzamento 197. Hangar da mais 10 pessoas para você. Posso ver alguém? Até o escuro da torre? Afirma aqui, senhor. Confirma, pouso no 0 ou no 7? Pouso no 0. 7. Victor Charlie Hotel, autorizado pouso pistão no 0, vento é 170.099 e o ajuste de altímetro no 09. 7, livre pouso no 0, mas está travado. O Victor Charlie Hotel. Hotel Uniforme Charlie, escuta? Tá, sim, escuta. Após o parqueamento da aeronave na companhia Baeté, autorizado o táxi até o ponto de espera da Papá. Reporte para o ingresso. Disse agora, já passou por nós a aeronave e vai na Papá no ponto de espera chamado. The ground, I'll lose 6919, ready for push and stand 3. 6919, we are pushed back for that, call me for text. We for push and stand up, we call it back for text as well, 6919. Companhia 9, autorizado a Yari manter, som a 0. Yari manter, melhor. Salvador, bravo, CA. Pela mesa. Confirme? Papá, hotel uniforme Charlie, enquanto parada da Papá. Papá, hotel uniforme Charlie, autorizado a alinhar e manter o sono 7. Confirmando, vai pela pista, é? Afirma, tio, pela pista. Uniforme Charlie. Victor Charlie Hotel, solo 59, direito no 211, solo. Direito no 211, Victor Charlie Hotel. Bom, Victor Charlie Hotel, livrou na Delta para o Pátio 3, na sua escuta. Alfa aqui no Pátio 3, fique atento a sinalização no Pátio. Aqui no Pátio 3, Victor Charlie Hotel.